teus pés vão se encostar os instrumentos. Aprendi a respeitar tua brumada e desconfiar do teu silêncio. Penso ouvir a pulsação atravessar que será noutra existência. É assim como se a rocha dilatada fosse uma concentração. Fosse sim.